Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, como eu sempre falo aqui. E hoje, como sempre, um programa cheio de coisas boas. Temos o nosso quadro Cantinho das Letras com a Ana Paula Ruas, nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga e o Grandes Encontros. E o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o especial do mês. Lembrando que o especial do mês agora é você quem faz o programa. Você manda o repertório para cá com 12 músicas e a gente vai compartilhar com os nossos ouvintes. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso encontro dessa semana ouvindo do Silvino Neto, Poema do Desencontro, na voz da Clara Nunes. E observem a Clara Nunes e o estilo da Clara Nunes também, que a gente imagina a Clara Nunes muito ligada a samba, né? Se a gente fala em Clara Nunes, lembra de samba. Mas ouçam como ela começou cantando boleros, cantando canções. Ouçam então essa canção que é linda. Acabar assim, eu a chorar por ti, tu a pensar em mim, quisera não saber após tantos anos. Nos desencontramos. A carta que eu escrevi e não respondeste, somente agora eu sei, não a recebeste. Quanta tristeza, amor, tudo acabar assim, eu a chorar por ti, tu a pensar em mim. Respondeste, somente agora eu sei, não a recebeste. Quanta tristeza, amor, tudo acabar assim, eu a chorar por ti, tu a pensar em mim. Ouvimos do Silvino Neto, na voz da Clara Nunes, Poema do Desencontro. Na sequência, vamos atender a mais um pedido do nosso companheiro Regivaldo, grande Regivaldo, agora desencantou, né, Regi? Maravilha, é isso aí. E ele quer ouvir com o Flávio Venturini, do Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, Noites de Junho. Se tivesse entrado na minha vida de outra maneira, deixando a porta aberta e a luz da sala acesa, como se gostar fosse seu nome, o tempo e o modo do verbo. Para sempre meus seriam esses dois olhos claros que tem das noites de junho, o brilho de todas as estrelas. Porque seu nome quer dizer príncipe, mas eu nunca serei sua princesa. Eu cheguei na hora incerta, bati na porta errada e não adiantou de nada confessar o meu amor da vida inteira. Quando finge que não me conhece, você parece mais aquela estrela que brilha como duas no frio das noites de junho, e no meu peito acende a fogueira. Ouvimos Noites de Junho na voz do Flávio Venturini, corrigindo, né? E a composição é do Ronaldo Bastos e do Tavinho Moura. Legal, Regi, valeu a participação. Faça você também como Regivaldo, que usou o bate-papo musical 1@gmail.com e fez o seu pedido musical. Vamos ouvir na sequência do Antônio Carlos e Jocafe com a Maria Creuza, Desespero. Thank you. desperdiça uma paixão. A menina, se soubesse quanto custa uma ilusão, essa minha desvantagem denuncia o meu amor. E você, de arquibancada, no meu circo de horror. Essa minha desvantagem denuncia o meu amor. E você, de arquibancada, no meu circo de horror. Antônio Carlos Jocafi, ouvimos com Maria Creuza, Desespero. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Ouvintes, mais uma vez sejam bem-vindos ao Cantinho das Letras. E hoje eu vou apresentar para vocês o livro Um Lugar Chamado Liberdade, escrito por Ken Follett. Ken Follett nasceu em 5 de junho de 1949. É britânico, formado em filosofia e autor de vários romances históricos. A história se passa no século XVIII, na Escócia, e narra a trajetória de Mac, um mineiro que sonhava em ser livre. Ele só queria escolher onde morar, em que trabalhar, a que horas acordar e o que fazer de sua própria vida. Assim que nasceu, seus pais o prometeram a Sir George Jameson, dono das minas e de toda a aldeia. Todos os moradores da aldeia eram prometidos ao Lorde ao nascer. Desde criança, Mac trabalhava como escavador de carvão e se sentia frustrado com tanta injustiça. Entre as pessoas que viviam na aldeia, Mac e sua irmã gêmea, Esther, sabiam ler. Assim, eles acompanhavam as notícias de alguns jornais que chegavam por lá, muitos meses depois de serem publicados. Desta forma, Mac absorvia a vida de pessoas livres que viviam em Londres. Era para lá que ele queria ir. Ele queria fazer parte de um novo mundo. Revoltado com a escravidão que o cercava, Mac fugiu da aldeia de Elg, sua terra natal, e vai embora da aldeia na promessa de juntar dinheiro para buscar a irmã. Ele tenta a vida em Londres, mas entende que ser livre não torna a vida mais fácil. Mac defendia a liberdade dos homens quando era escavador, o que levantou a fúria dos Jameson, que o açoitaram bastante. E quando chega em Londres, percebe que ainda existe esta luta pela liberdade. E mais uma vez levanta a fúria de homens poderosos que mandam na região. Ele percebe que esta luta pode não ter fim, mas não desiste. E mesmo depois de ser preso, quase ser enforcado e ser desterrado do país, ele não desiste do direito de ser livre. Neste ponto, a família Jameson mais uma vez surge em seu caminho e tenta atrapalhar seus planos e destruir sua vida de qualquer forma. O livro conta uma história realmente encantadora. Ken Follett nos apresenta um cenário econômico e político frustrado, onde há o inconformismo das pessoas que lutam por vidas dignas e felizes. Paixão e a luta pelos ideais são pontos fortes do livro. O autor consegue nos transportar para dentro das minas de carvão, para as ruas de Londres e para as colônias da América. E desta forma nos faz ver de perto como tudo acontece. E a dica de leituras fica por aqui. Se você quer entrar em contato conosco, escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Tchau! Esta foi a Ana Paula Ruas e o Cantinho das Letras, né? A indicação de mais um bom livro. Como eu sempre falo, você tem a semana inteira para ler esse livro e aguardar ansiosamente a indicação na próxima semana para mais um livro pela Ana Paula Ruas. E se você quer alguma informação sobre o livro, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir a Pimentinha, Elis Regina, do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli, A Volta. A canção seja você, e quero em cada vez que espero desesperar se não te ver. É triste a solidão. Que fez teu voltar, mas quero que você me fale, que você me cale. Mais lindo ainda foi a tua pressa de voltar, levante e vem correndo, me abraça e sem sofrer mente o quanto a solidão precisa pra morrer. Thank you. abraça e sem sofrer. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Do Ronaldo Boscoli e do Roberto Menescal, ouvimos com Elis Regina, A Volta. Início dos anos 70, Paulo Diniz, ainda no fim do movimento Jovem Guarda, vai cantar pra gente, dele, um chope pra distrair. Grandes Encontros. Nosso Grandes Encontros hoje vai promover nesse palco aqui do nosso Grandes Encontros, do nosso bate-papo musical, o encontro entre Johnny Alf e Caetano Veloso, cantando do Johnny Alf e do Ronaldo Bastos, Olhos Negros. Olhos

voz da Simone, ouvimos do Paulo César Pinheiro e da Sueli Costa, Cordilheira. Papo Nutritivo com Denise Braga. No nosso Papo Nutritivo de hoje, sugerido pelo Valdenito de Souza, do Rio de Janeiro, eu vou falar um pouquinho sobre como a alimentação pode interferir na saúde dos olhos e alguns alimentos que podem prevenir ou retardar o surgimento de algumas patologias. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus. Uma dieta rica em ômega 3, encontrada em peixes como sardinha, salmão, arenque, cavala, também em azeites, nozes, linhaça, entre outros, pode diminuir a chance de degeneração macular senil, pois são ótimos estimulantes da circulação sanguínea e também protege a retina contra inflamações. Por isso, ingerindo esses alimentos, toda a estrutura do olho, principalmente a retina, ficará bastante oxigenada, o que é essencial para a saúde dos olhos. O ômega 3 também combate os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce das células. E aqui podemos exemplificar um estudo feito com azeite, que constatou que 100 ml de azeite por semana é o ideal para prevenir a degeneração e, segundo essa pesquisa, mesmo aqueles que já apresentavam a doença tiveram redução ou estabilização da doença. Outro alimento, que é o óleo de linhaça, também pode combater o chamado olho seco, quando tem irritação, coceira e fotofobia. É um problema comum em pessoas de idade, ou também quando há mudança na composição da lágrima. E nesse caso, o óleo de linhaça pode ser um bom aliado, como também contra a hipertensão e a queda do sistema imunológico. O grupo das frutas, legumes e verduras, ricos em antioxidante, também são ótimos aliados à saúde do olho. As de pigmentação amarelo e verde costumam ser fontes de carotenoides, substâncias que previnem a deterioração da mácula. E podemos encontrá-lo na laranja, no mamão, cenoura, tangerina, brócolis e couve. O alho e a cebola são ricas fontes de cálcio, fósforo e vitamina B e C. Possuem ação antimicrobianas, antivirais e vasodilatadora. E essa última pode ajudar no glaucoma. Os vegetais com pigmentação vermelho e roxo também combatem os radicais livres. E os cientistas vêm dando grande importância em dois carotenoides antioxidantes, que é a luteína e a zeaxantina. Acredita-se que ele pode prevenir a degeneração macular e catarata, pois ajudam a proteger os olhos, filtrando a luz que chega até a mácula e além da atuação contra os radicais livres. Podemos encontrar esses dois nutrientes em alimentos como ervilha, brócolis, couve, milho, alface, espinafre, abobrinha e também na gema do ovo. Outro nutriente muito importante é a vitamina A, que tem um fator protetor da córnea. E quando deficiente, pode causar cegueira noturna, secura da conjuntiva do olho, inchaço na pálpebra, ulcerações na córnea. Quando não tratado essa deficiência, pode levar à cegueira total definitiva. E pra você eu deixo apenas meu olhar 43, aquele assim. E para encerrar o nosso papo nutritivo de hoje, deixo aqui ainda duas dicas, dizendo a vocês que o colesterol alto também pode interferir no surgimento da degeneração macular e catarata. E que os nutrientes aqui citados, muitos já sabem os benefícios, mas ainda não chegaram a um determinante comum da dosagem recomendada. Agradeço o e-mail do Valdenito de Souza, do Rio de Janeiro. Depois eu volto com mais dicas. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Este foi o nosso Papo Nutritivo com mais uma dica de nutrição da nutricionista Denise Braga, que está toda semana aqui com a gente, dando essas informações, essas notícias, para que a gente mantenha sempre o corpo em forma. O meu está um pouquinho em forma de bujão, mas tudo bem, né? A gente vai chegar lá. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. De Silvio Silva Júnior, vamos ouvir com MPB4, A Vila é a Vida. Velho Noel, que a nossa vila já não é vila, está com ar de fidalguia e deu adeus à boemia, porque, meu Deus do céu, o sol venceu e nem dá tempo. E repetir o seu segredo. Vila Isabel, hoje é mulher igual nos truques e artifícios, se embelezou de edifícios com pilotis e chafariz. Aos botiquins, aos oitis, não há mais falta, chorando em sol, a vila está com ares de bacana, de madama, querendo Copacabana. No céu a lua vem atrás de antenas de TV, e o carnaval não leve a mal, também não tem, não. Velho Noel, vou ficar por aqui. Eu vou, pois já começa a madrugada, e a bem amada precisa ouvir o meu amor. Não volta o tempo que passou, nem tudo é o que se quer. Até amanhã, se Deus quiser, a vida manda ser feliz, velho Noel. A vida sabe o que diz. A Vila é a Vida, foi o que ouvimos na voz do MPB4, esse fantástico grupo musical do Silvio Silva Júnior e Aldir Blanc. Na sequência, vamos ouvir com Olivia Byton, Lady Jane, Dinando e Geraldo Carneiro. No chão, sob essas catedrais de Babel, ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão, sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira vai queimar, Lady Jane. Ah, Lady Jane, eu tive um sonho estranho. catedrais de Babel. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão. Só dessas catedrais, só dessa escuridão, os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda essa terra vai se consumir com seus mistérios e uma fogueira vai queimar, Lady Jane. Oh, Lady Jane, eu tive um sonho estranho de morte. Dinando e Geraldo Carneiro ouvimos com Olivia Byton, Lady Jane. Vamos relembrar a voz bonita, gostosa da Evinha. Evinha que fez parte do Trio Esperança. Ela vai cantar do Máriozinho Rocha, do Marcos e Paulo Sérgio Vale, Que Bandeira. Que eu tenho muita paz, quase um ano tenho e tudo muito bem. E se eu não voltar, não vá se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, disse tua chora de maneira que pra brigar. Eu não voltei, porque agora eu sei. Naquele papel eu ia pro pinel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que quiser. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, disse tu a chorar, cara, disse tu a brigar. Sigo te querendo, te cantando, procurando uma desculpa, te querendo mais. Sigo te cantando, te querendo, procurando uma desculpa, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Sigo procurando uma cantada, te querendo, me desculpa, te cantando mais. Tô sabendo de você, tô sabendo, pode crer. Quase um ano faz que eu tenho muita paz. Quase um ano tenho tudo muito bem. E se eu não voltar, não vá se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira? Naquele papel eu ia pro pinel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que quiser. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, e disse tu a chorar, cara, e disse tu a brigar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, e disse tu a chorar, cara, e disse. Ouvemos com Evinha, do Máriozinho Rocha, do Marcos e Paulo Sérgio Vale, Que Bandeira. Agora estamos chegando na reta final desse nosso encontro desta semana e vamos então fechar esse programa de hoje com Gal Costa cantando de Marina, Eu Acredito. Thank you. você quer que eu fique, eu fico. Eu faço só pra te agradar. Amor, eu sempre acredito no que você quer, tentando não ficar aflito. E as horas passam a mais de cem. Amor, eu sempre acredito no que você quer, meu bem. E as horas passam tão depressa. Eu vejo tudo ruir. O que é que eu fiz? Será que fui feliz? É, sem você não há saída. Tudo é só repetição. Amor, eu sempre acredito no seu e no meu coração. As horas passam a mais de cem. Amor, eu sempre acredito no que você quer, meu bem. E as horas passam tão depressa. Só repetição. Amor, eu sempre acredito no seu e no meu coração. E assim fechamos mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua companhia. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a divulgar nosso programa, nossa emissora. Convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Seu pedido musical pode ser de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail com seu pedido musical, com a sua fala, e a gente coloca aqui de viva voz. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É.